que contém dentro das cores. Que se viva cada dia como se vive em amores. Se tá tudo azul, então tá como eu quero. Sábado é dia de azul junto com o amarelo, te paquero. Isso é pura sedução. Um beijo, tô no love, já virou obsessão. Porque quarta-feira é dia de usar vermelho. A cor do clima é 40 graus, sem receio no amarela. E vamos logo ao que interessa. Vou com calma, começo na base e acabo sem pressa. E ela vem, lá vem ela, colorindo a rua, iluminando a pista juntamente com a lua. Arco-íris na íris, sou Afrodite, sou Isis, sobrevivendo a zica, então burlando as crises, até mesmo a tal da crise mundial. Sou verde, amarelo, é nacional, espacial, feito de preto e prata. Cor de céu, cor de mar, cor de terra e de mata. Miçanga, purpurina, lantejola, canutilho. Se essa rua fosse minha, eu faria o ladrilho, inspirado em Gaudí, só pra ver você passar. Ilusão é cor de quê? Eu não paro de pensar. Que se a estampa da gravata fosse menos atraente, você teria até passado batido pela minha lente. Olha lá, lá vai ela, toda colorida, requebrando na avenida. E olha lá, lá vai ela, toda colorida, de pé da pele tingida. E olha lá, lá vai ela, toda colorida, de brilhante tá vestida. Sua base é transparente ao longo de toda a vida, porque ela é Dona Frida, calo, sou rabo de pavão, ouço o cantar do galo. E se der um estalo, misturo quente e fria, floral, listra, xadrez, aqui liricista. Uso tudo de uma vez, o vá no pé, na mão, café. Se for pra ser, será assim que é. Rosa é nome de cor, rosa é nome de mulher, e também da flor mais bela se você quiser. Pode ser fosco, pode ser flúor, pode ser saliva, pode ser suor. Sei que ontem só deixou o sabor de que hoje poderia ser ainda melhor. E ela vai e vem, de buzu ou trem. Vem de branco porque a sexta vem de branco, que é do bem. De Oxalá, de Odoia, de Oxaguia também. E ela vem e vai, aonde eu não sei. Sei o que ela tem, que atrai alguém. Pele tatuada, estampa dela tem. Tem olhos marrons, tem mechas douradas. Sempre de batom e calça apertada. Ela para o trânsito na avenida, porque ela é colorida. Ela para o trânsito na avenida, porque ela é colorida. Olha lá, lá vai ela, toda colorida, requebrando na avenida. E olha lá, lá vai ela, toda colorida, de pé da pele tingida. E olha lá, lá vai ela, toda colorida, de brilhante tá vestida. Sua base é transparente ao longo de toda a vida, porque ela é casório, ele se diz só namorado. Na calada eu tô na rua e vou inteira de dourado. E ainda é só segunda, segunda rubro-negra. Devoção na seleção de ingrediente na entrega. Medo é bege, é cor de burro quando foge. A galope quando chega o cavalo de São Jorge. Branco, cândido, puro imaculado. Vou da cor da pele, se é que entende o meu recado. E olha lá, lá vai ela, toda colorida, requebrando na avenida. E olha lá, lá vai ela,